atire numa pedra, que eu te atiro uma granada. Se tocar em minha face, sua vida está selada. Portanto, meu amigo, pense bem no que fará, pois não sei se outra chance você terá. Você não sabe de onde eu vim e não sabe pra onde vou, mas pra sua informação vou te falar quem eu sou. Meu nome é Taíde e não tenho RG, não tenho SIC, perdi a profissional. Nasci numa favela de parto natural, numa sexta-feira cinco que chovia pra valer. Os demônios me protegem e os deuses também, Ogum, Iemanjá e outros santos do além. Eu já te disse o meu nome é Taíde, meu corpo é fechado e não aceita revide. Taíde, Taíde. Meu nome é Taíde. Taíde. Taíde. Mas o meu nome é Taíde. Na 4-3 eu escrevi o meu nome numa cela. Queimei um camburão que desce na favela. Em briga de rua já quebraram meu nariz. Não há nada nesta vida que eu já não fiz. Vivo nas ruas com minha liberdade. Fugi da escola com 10 anos de idade. As ruas da cidade foram minha educação. A minha lei sempre foi a lei do cão. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Saber que vou pro céu não me deixa feliz. E essa prece que tu rezas eu já muito rezei. E pro Deus que se confessas eu já muito me expliquei. Taíde. O meu nome é Taíde. Taíde. Mas o meu nome é Taíde. Coração mole, mas também sou vingativo. Portanto, pense bem, se quer aprontar comigo. Se achas que esse neguinho, sua bronca logo esquece. Então não perca tempo, pergunte a quem conhece. Eu só gosto de quem gosta de mim. Mas se for por meus amigos, eu luto até o fim. Se mexer com minha mãe, meu DJ ou minha mina, você pode estar ciente, sua sorte está perdida. Pode demorar, mas sempre pago minhas contas. Também não sou louco, pra dar soco em faca de ponta. Sempre cobro minhas contas com juros e correção. 16 toneladas eu seguro numa mão. Taíde. Taíde. O meu nome é Taíde. Taíde. Taíde. Mas o meu nome é Taíde. Não nasci loirinho com o olho verdinho. Sou caboclinho comum, nada bonitinho. Feio e esperto com a cara de mal. Mas graças a Deus, totalmente normal. Taíde. O meu nome é Taíde. Taíde. Taíde. Pra provar que sem a gente ninguém se mexe, eu chamo DJ 1 junto com os seus scratches. Taíde. O meu nome é Taíde.